existe uma cruz estendida no chão, e em torno dela uma multidão, também um carrasco com grande martelo e três pregos na mão. Já vai começar o martírio pagão, o pobre acusado ali sem razão, aguarda o momento, o triste momento, a hora amarga da execução. Que mal ele fez, em que ele errou? Será que matou? Será que roubou? Em que artigo da lei ele está enquadrado? Ele foi condenado por pregar o amor. Os homens o pegam e o deixam na cruz. Será que não sabem que ele é Jesus? E o pregam sem dó, tal qual o criminoso que assim se fez jus. Levantam a cruz com meu Salvador, em grande agonia, tormento e dor. E a multidão está estarrecida com a crueldade e a falta de amor. Que mal ele fez, em que ele errou? Será que matou? Será que roubou? Em que artigo da lei ele está enquadrado? Ele foi condenado por pregar o amor. Exposto ao ridículo, o Filho de Deus, pagando os pecados que eram só meus, ali no madeiro, vertendo seu sangue por homens a Deus. A terra tremeu, o sol se apagou, a escuridão a terra cobriu. A grande missão que o Pai confiou ao Filho querido no mundo a cumprir. Que mal ele fez, em que ele errou? Será que matou? Será que roubou? Em que artigo da lei ele está enquadrado? Ele foi condenado por pregar o amor.